O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a lei do progresso. Lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre lei do progresso, é uma das leis divinas ou leis naturais. E é interessante, né, porque quando a gente não conhece, a gente até se surpreende, como é que pode ter uma lei? E tem outras leis ali que são mais surpreendentes até do que essa. Mas o progresso é uma lei natural, não porque ela está aqui, né, mas porque faz parte da nossa busca evolutiva, progredir. Se nós observarmos a nossa própria vida, ou a nossa própria encarnação, para ser mais objetivo, de quando nós éramos pequenos e hoje, o quanto nós progredimos. Ah, tudo bem, nós éramos pequenos, mas então vamos voltar só 5 anos para trás. Quanto nós progredimos? O progresso ele acontece na esfera material, na esfera intelectual e na esfera moral. Nos últimos 100 anos, nós observamos uma evolução muito grande na questão material. Nós nem sonhávamos com algumas tecnologias que nós temos ao nosso dispor hoje, que vem não só para nos divertir, vem para trazer para a nossa vida qualidade. Nós temos na área médica, na área comportamental, evoluções impressionantes que trazem qualidade de vida para nós. A questão intelectual também expandiu muito. Uma vez, nós transmitíamos conhecimento de forma bastante rudimentar. Ainda hoje, nós encontramos em cavernas desenhos ou esculpido na própria rocha mensagens. Mas depois nós tivemos o papel e através disso nós conseguimos ler textos com mais de 1.000, 2.000 anos que foram transmitidos. É bom porque nós, através desse ponto, nós continuamos a nossa caminhada. E hoje nós já temos questões digitais que são muito mais fáceis e rápidas. O progresso material se faz muito através do progresso intelectual. Mas faltou um terceiro que eu falei, o progresso moral. Que ele não anda na mesma velocidade que esses dois. Por que que a gente diz isso? Porque é fácil da gente observar. O que eu falei antes, nós observamos o crescimento. A questão da moralidade, nós também observamos que ela ainda deixa muito a desejar. Chegamos a pensar que estamos caminhando para trás. Muitas vezes nós ouvimos ou até falamos de que era muito melhor uma vez, sempre olhando para trás, era muito melhor, porque a vida era mais simples no sentido de que, tendo eu menos necessidades, eu tinha também menos problemas. Só que, quem de nós gostaria de ter ficado até hoje como criança? Quando nós éramos crianças, nós queríamos o quê? Ir para frente, fazer aniversários, crescer fisicamente, porque nós sabíamos que através disso nós teríamos mais oportunidades. A vida nos abriria várias outras portas. Quando nós nos deparamos com essas questões, olhando para trás e achando que era melhor, nós ficamos olhando superficialmente. Nós não aprofundamos esse olhar. Nós pegamos às vezes um ponto e achamos que aquele lá é o ponto ideal. Não conseguimos perceber a falta que faria se nós não tivéssemos feito esse percurso. Ninguém retrocede. Quando nós fazemos esse olhar, ou muitas vezes quando nós olhamos ao nosso redor e vemos uma pessoa fisicamente debilitada, seja através do nascimento ou no decorrer da vida, algum acontecimento que tenha deixado naquela situação, nós pensamos que andou para trás, regrediu. De novo, uma visão superficial. Porque uma encarnação é um tempo muito curto para a gente poder avaliar alguma coisa. E nessa questão, quando se fala de um tempo, eu falei de 100 anos atrás, da evolução tecnológica, e se nós voltarmos também a 100 anos atrás, o nosso planeta tinha quase 3 bilhões de habitantes. Hoje nós temos 8 em 100 anos. Da onde veio todo esse pessoal? Ou seja, nós, que nós fazemos parte desse todo. Da onde vem tudo isso? Será que são espíritos evoluídos que vieram reencarnar? Ou são espíritos ainda em fase evolutiva que precisam dessa experiência para vários aprendizados? Então, nesse processo, nós acabamos manifestando aquilo que nós trazemos dentro de nós. Nós não somos anjos bons para manifestarmos tantas coisas boas. Então, nesse olhar, a gente percebe muitas coisas acontecendo e chegamos a essas conclusões de que o mundo parece que está indo para trás. Mas não está. Está progredindo. Na mesma proporção de tempo, se nós olharmos os nossos costumes, como eram e como são hoje, nós percebemos um grande salto para frente. Tem coisas que se fazia que não se faz mais. Não se faz mais porque nós aprendemos que não devemos fazer. Nós temos já dentro de nós um parâmetro um pouco mais alto para a nossa conduta. Eu falei 100 anos, nem precisa voltar tanto. A gente pode voltar um pouco menos. Então está acontecendo um processo, uma marcha de progresso. Porque, como eu disse, é um processo natural. É um processo que ou nós caminhamos junto com esse progresso, ou, usando uma metáfora, nós somos atropelados por ele. Ele nos deixa para trás, ele passa por cima, ele vai, ele continua indo em frente. O mundo continua no seu passo. Quem acompanha, vai junto. Quem não acompanha, como é que fica? A gente sempre fala, né, faz a comparação com uma escola, porque essa vida é uma escola. O que que acontece quando tu é matriculado na segunda série? Tu tem o conteúdo daquela série. Se tu não aprende, tu volta a repetir a mesma série. Nós temos tempos que nós poderíamos definir assim. Um dos tempos, bem claro, é uma encarnação. Nós reencarnamos com alguns propósitos de aprendizado. E essas lições, elas são oferecidas para nós. Mas nós temos a escolha de estudar ou não estudar. De aprender, se aprimorar e colocar. Tudo bem. Voltamos para repetir, quando não conseguimos. Aquilo que nós conseguimos, nós carregamos como parte nossa. Numa visão um pouco mais ampla, como humanidade, nós também temos um tempo como raça humana. Esse tempo já foi nos dito em várias informações que estão em livros ou ainda antes de serem escritas, eram comentadas, eram faladas, eram passadas de forma verbal. E esse tempo, ele também está terminando. E aí Jesus diz que os mansos herdarão a terra. O que será que ele quis dizer com isso? Em que parte a gente está se colocando disso? Até que ponto a gente está entendendo a mensagem e até que ponto nós não estamos conseguindo evoluir racionalmente a ponto de entender? Através da evolução racional, da evolução sentimental, nós conseguimos evoluir na questão do livre-arbítrio, das nossas escolhas. E através dessas escolhas, nós evoluímos moralmente. Então a gente sabe que tem coisas que eu não posso fazer. Eu aprendi que eu não posso. É uma decisão. É uma percepção. E outras tantas, nós ainda temos que aprender. Porque não sabemos tudo. Sabemos muito pouco, né, inclusive, sobre isso. Então, a questão de progredir, a gente nem percebe. Mas nós estamos andando para frente. Nós conseguimos perceber isso muito mais fácil num jovem, numa criança. Uma criança pequena, de menos de um ano, dois, três, nós percebemos evolução nele todos os dias. A cada dia ele demonstra uma nova habilidade. Porque é muito natural, muito normal isso. Nós achamos que não estamos nesse mesmo processo. Se nós nos mantivermos fechados a tudo que vem até nós, como informação, como sugestão, realmente nós andamos num ritmo muito lento. Mas se nós aproveitarmos cada oportunidade que nos é oferecida, nós temos também essa possibilidade de evoluir. Não por fora, por dentro. Essa evolução que se pede aqui é evolução interior, de sossegar mais, ter mais paciência, ser mais ouvinte, ser mais carinhoso e caridoso. Transformações que nós vamos passando para conseguir nos tornar seres cada vez mais espirituais e menos materiais. Damos muita ênfase ainda a essa questão física, a essa roupa de carne que nós vestimos, quando na verdade é uma passagem muito rápida, e nós vamos carregar apenas o aprendizado que nós fizermos utilizando esse corpo. Ele é isso, ele é um instrumento de aprendizado dentro dessa lei, que é a lei do progresso.